sinaothi apoi. Kuma. Pezrati. Esconde, deixa do Altíssimo, não? Ah, a sombra do Onipotente descansarei. Ah. Há momentos que nada visitam os pensamentos. Pensamentos do nada se tornam em sentimentos. Sentimentos não bem discernidos geram tormentos. Entre chuvas e vento, melhor é dar tempo ao tempo. Pois é o tempo determinado. Descansaremos, ceifaremos frutos, primícias do que plantemos, o que plantemos. Se ceifaremos é conforme o tempo. Entre tormentos e vento, Deus faz o tempo. Pro homem o tempo, mas Deus é o mesmo em todo momento. O que faremos, vejamos e cremos no livramento. O que pra Deus é um dia, pro homem mil de tormentos. Procedimento. Fatores do curso bem violento esqueceremos. O fel lamento que entoemos alcançaremos. Obteremos o que desejamos, planos que ansiamos, mas que humanos. Se projetamos nossos sonhos, somos o que amamos. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Aspectos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, aflitos pelo inimigo, mas não desamparado. Abismo, esconderijo. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Aspectos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, aflitos pelo inimigo, mas não desamparado, abismo, esconderijo. Meia clamor de gemidos, objetivo prossigo, sigo o trilho, caminho, sem semelhança a Cristo, um desafio, não me intimide, eu alto, me disciplino, sou impelido, induzido pelo espírito, passivo, fugitivo, agressivo, um peregrino, em alto nível, em destino ao desconhecido, imperecível, incorruptível, indescritível, reino messiano, não algo persuasivo, tenho motivo convicto, não me intimido, não me digo que vivo, que sinto, sinto meu Cristo e ser lindo, não me limito, milito, quero invisível. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Aspectos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, aflitos pelo inimigo, mas não desamparado. Abismo, esconderijo. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Aspectos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, aflitos pelo inimigo, mas não desamparado. Abismo, esconderijo.